Panorama Agrícola para 6 de dezembro de 2010, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, estamos abrindo o programa de segunda-feira, 6 de dezembro, noite de lua nova. Na mesa de som do programa de hoje está o Márcio Peixoto. O ditado do programa é: não adianta olhar para o céu com muita fé e pouco esforço, faça a sua parte. No programa de hoje você confere o mercado agrícola, alho de excelente qualidade. Hoje tem também Espaço da Mulher e a previsão climática para dezembro, janeiro e fevereiro. Uma dica que pode mudar o seu dia. Reduza o consumo. Compre somente o necessário. É um jeito de gastar menos energia e matéria-prima, reduzindo os problemas ambientais. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação, informações que podem contribuir com o seu bem-estar. A água não tratada frequentemente causa diarreia e outras doenças. Vem daí a importância de toda a água para o consumo humano passar por um processo de purificação. Há vários métodos, mas nem sempre eles estão ao alcance de todos. É preciso buscar orientação. Uma forma acessível de obter a purificação da água é através da fervura. Um método antigo, porém muito eficaz. Ferver a água por 5 minutos mata as bactérias causadoras de doenças. É preciso ferver, deixar esfriar e agitar para que ela possa oxigenar. Nunca armazene água em recipientes duvidosos, como embalagens de combustível ou agrotóxico. Parece óbvio, né? Mas vários acidentes já aconteceram. Outro método de purificação da água é a desinfecção solar. Normalmente, é utilizada em locais onde não é possível ferver a água. Consiste em colocar um pouco de água em uma garrafa de plástico transparente, agitar, colocar mais água até encher a garrafa e expor ao sol durante mais ou menos 6 horas. Ao retirar a garrafa do sol, ela deve estar quente ao tocar. Em seguida, deixe a água esfriar e agite. A água estará pronta para beber e cozinhar. Os filtros de areia também podem purificar a água, mas o filtramento nem sempre remove todos os organismos. É hora das notícias. Os preços dos alimentos podem subir mais no próximo ano se a produção de itens importantes, como o trigo, não aumentar. A afirmação é da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação, a FAO. Diante da expectativa de queda dos estoques globais, o volume de produção do próximo ano será crucial para a estabilidade ou não dos mercados internacionais, aponta um relatório da FAO. Perdas provocadas por eventos climáticos, políticas de gerenciamento de estoques e a desvalorização do dólar têm produzido esse cenário de alta no preço dos alimentos. Recentemente, os preços do açúcar atingiram a máxima de 30 anos e os do café a máxima em 13 anos. Representantes de instituições ligadas à agricultura familiar, à extensão rural e de pesquisa estiveram reunidos na Embrapa Suínos e Aves, em Concórdia, para definir um grupo gestor do programa Mais Alimentos aqui em Santa Catarina. Farão parte desse grupo a própria Embrapa, a EPAGRE, a assessoria a serviços a projetos em agricultura alternativa, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, a Federação dos Trabalhadores da Agricultura de Santa Catarina, o Movimento dos Pequenos Produtores, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar da Região Sul e o Escritório de Negócios da Embrapa Transferência de Tecnologia em Canoinhas. Esse grupo também definiu as prioridades que devem ser contempladas nos projetos para os próximos 3 anos na área de transferência de tecnologia. São metodologias de extensão rural, gestão da propriedade, gestão ambiental, mercado e comercialização e a organização dos produtores. O programa Mais Alimentos, que é coordenado e financiado pelo MDA, com a execução orçamentária da Embrapa, foi criado em 2008 com o objetivo de alavancar a produção de alimentos no Brasil e, durante os anos seguintes, ganhou um fôlego maior para dar continuidade a todas essas ações. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Nós recebemos aqui no estúdio de rádio da Epagre o meteorologista da Epagre Serão, Marcelo Martins, que vai falar sobre a previsão climática para os meses de dezembro, janeiro e fevereiro. No que diz respeito à quantidade de chuva, né, o volume deve ser dentro da média, abaixo em todas as regiões nesse período. Especialmente nas regiões do oeste e meio oeste catarinense, a chuva deve ser menor ainda. Ou seja, devemos ter muitos períodos de dias consecutivos ensolarados, alternado com chuva. A chuva que preferencialmente vem no período da tarde para a noite, principalmente o início da noite, né, por causa do aquecimento diurno. Aquele calor de verão, a chuva de verão, muito típica, né? É a estação do ano que mais chove, principalmente no litoral, que está muito próximo da umidade do oceano, e isso é uma característica que vem em todos os verões. Mas são muito comuns, em anos laninha, ondas de calor muito forte, que duram 7 dias, às vezes 10 dias, né, de calor intenso, temperaturas quase na casa dos 40 graus, mínimas que não baixam de 20. Só que o dezembro promete ser mais seco ainda do que o janeiro e fevereiro. Janeiro e fevereiro tem uma reação, tem um volume de chuva maior em relação ao mês de dezembro, mas, de uma forma geral, também abaixo da média. Os 3 próximos meses serão de chuva, na média, para baixo. E vale ressaltar que dias mais ensolarados, nessa latitude aqui que nós estamos, então a gente tem que ter bastante cuidado, né, com a proteção. Idosos e crianças são os que mais sofrem nesse período, então tem que ter um cuidado grande no que diz respeito aí à proteção solar. Para finalizar e resumindo a previsão climática para dezembro, janeiro e fevereiro, Marcelo Martins? É de chuva na média para baixo, com déficit maior nas regiões do oeste e meio oeste catarinense. Em relação à temperatura, a mínima deve ficar dentro da normalidade, até um pouquinho abaixo, isso não quer dizer que seja frio, e na máxima, aí deve ficar na média para cima, ou seja, bastante calor, além dos dias ensolarados e com menos chuva no trimestre. Vem aí as informações do mercado agrícola. O Mercado Agrícola de hoje conversa em Curitibanos com Marco Lucini, do Escritório Municipal da Ipagre, em Curitibanos, sobre a cultura do alho. Começou a colheita do alho este ano, Marco? Realmente, começamos a colheita e a safra está com excelente qualidade, né? Tendo em vista o inverno frio e seco que ocorreu, exatamente como o alho gosta, né? Então, as produtividades são muito boas. Eu imagino que nos últimos 10 anos, a safra 2010-2011 é a melhor. Já, Marco Lucini, alguma perspectiva com relação a preço? Olha, o mercado está bastante aquecido, tendo em vista o alto preço praticado pela China no mercado internacional. E como a China oferta metade do alho que nós comemos no Brasil, o mercado está em alta, a perspectiva dos produtores do Sul é que ele permaneça. Bem, o alho, então, é de excelente qualidade nessa safra. E com relação à produtividade? Olha, a perspectiva é que a produtividade de Santa Catarina fique entre 11 e 12 toneladas por hectare, que é uma média excelente. E é comparada à da Argentina, que já possui, digamos aí, 100 anos de plantio de alho e está à nossa frente. Então, Santa Catarina, esse ano, está com uma excelente produtividade. Marco Lucini, da Ipagre, em Curitibanos. Quais são os principais municípios produtores de alho em Santa Catarina, Lucini? Essa região do Planalto aqui é Curitibanos, Frei Rogério, Lebon Régis, Fraiburgo, Caçador, Monte Carlo, Brunópolis, né? Então esses são os municípios que cultivam alho. Perfeito. Nós então agradecemos ao engenheiro agrônomo da Ipagre em Curitibanos, Marco Lucini, entrevista aqui ao Panorama Agrícola dentro do quadro Mercado Agrícola sobre a safra do alho. Marco Lucini, muito obrigado pelas suas informações. Obrigado, um abraço a todos. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagre.